com rima expressando o que vem de dentro. Bem mais que um talento, uma missão de tocar o nosso coração, transmitir emoção em cada verso, em cada canção. Satisfação de fazer você enxergar além do seu campo de visão, além da mídia que te venda. Querem que você se venda, mas ajuda que é bom, ninguém venda. Então pô, pá, pá, pá, rima que te manda pro além. Pensamentos a mil, pra quem desacreditou e riu. Minhas rimas são a bala e a caneta, meu fuzil agora viu, né? E botou fé, os moleque que saiu do além, até que rima bem, né? Exercendo dom que tá quase escasso, sempre no sapato pra não se perder nos próprios passos. É só esperar que vem, nem que seja do além. Já fomos guiados, vamos guiar também, yeah. Sem massagem e além do que vocês aceita, o que nós faz por aqui não tem receita. É muita treta, nós não tá pra ser desses que se acha foda por tá na capa da Veja. Então seja, além do que eles podem ver, igual o rap que poucos conseguem entender. Essa é pra ir além do que vê sua retina. Vim pra fazer pensar e não pirar, isso quem faz é cocaína. Rap vai dando educação que o sistema nega, saída ou opção na onde os loucos se apegam. Ir além é o teste, bem mais que cantar. Além do que nós veste, não dá pra comprar. Tipo quem vem do Nordeste, eu tô buscando lugar. Vou escalar o Everest com a corda que eles deu pra eu me enforcar. A deia e a sigla, comprar uma briga, minha visão. Nem da cobertura eles vão enxergar. Minha missão é ir além da falta de renda, que faz irmão se entregar como encomenda. Eu não vou por quem dá mais, busco ir além das barreiras mentais, porque rima até criança faz. Foda-se hit de verão e seu sucesso, ó, sua fama com canção de um verso só. Sempre pela verdade pra alcançar meta. A gramática é errada, mas a ideia é certa. De informação e argumentos nós nos armamos. Alguns manos por um rap, um só rap por todos os manos. Deus deu a mente, eu uso, a rua foi meu curso. E o dom de ver além dos outros veio incluso. Então, senhoras e senhores, a voz das esquinas, Bauru no ar com vocês, além da rima. 2013, interior tem voz, Bauru São Paulo, além da rima reta.